ZYK762, Real Central São Carlos de Comunicação Limitada. Transmitindo em 1.300 kHz, com 2.000 watts de potência. Real! Vem a verdade, nossa cidade tem realidade, realidade. Real! Bom dia ouvinte, seja bem-vindo. Essa é uma segunda-feira muito especial para mim, viu? Especial porque estou voltando para o rádio, para a Rádio Real, 1.300 kHz AM, ao lado de grandes companheiros. Essa emissora tem uma trajetória significativa junto ao público ouvinte, né? Tudo começou como realidade. Depois da parceria com o Sistema Globo de Rádio, que terminou no fim de semana, está voltando agora como Real. Os artistas são os mesmos, viu? Valdir Penteado, Dr. Mora, Maurício Ortega, Duprecaro, Jorge do Carmo, Joyce, Daione de Melo e Melo Júnior. Logo vem mais gente por aí. O rádio brasileiro vive um momento de transição. Emissoras AM, como a Real, estão migrando para o FM, né? E logo nós também estaremos transmitindo em nova frequência para oferecer ao rádio ouvinte um som mais pesado, com mais qualidade. Você que vem me acompanhando pelas redes sociais, te faço um convite. Sintonize o Realidade Hoje, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã. É isso. Como radialista e jornalista, profissões que abracei há mais de 45 anos... Fico feliz a cada nova oportunidade que me aparece, porque é a chance que temos, né, de ficarmos juntos novamente todas as manhãs pela AM 1300 kHz da sua Rádio Real. E a sua companhia é muito especial para mim. Olha, o WhatsApp para você falar conosco no estúdio, anota aí, 99412-5563. Assim você conta pra gente só o que você está vendo por aí, na sua rua, no seu bairro, não é? No seu trajeto diário. Nossos microfones estão abertos para o ouvinte. E você pode nos acompanhar também pelo site portalrealidade.com.br ou pelo aplicativo RádiosNet. Olha, a proposta é dar continuidade a um radiojornalismo ético e responsável, comprometido com a cidadania e com o desenvolvimento de São Carlos, né? Jornalismo, você sabe, lida com a realidade que nos cerca. Daí, o ponto de vista, a opinião, o debate, a discussão são fundamentais no processo democrático, principalmente no momento como este, que antecede as eleições. Costumo dizer que antes de se falar que não gosta de política por causa da corrupção, da manipulação, da falta de empenho dos governantes, é preciso compreender que este quadro só muda através da própria política. A política é o instrumento que dispomos para transformar a sociedade e seguir em frente. E aqui você vai ter um panorama de São Carlos na Real. Amanhã eu volto aqui pelas redes sociais. Forte abraço. Uma ótima semana a todos.